Firmo 3325, bom dia. Obrigado, bom dia, bom fim de semana. Obrigado, igualmente. A aeronave chamou o solo, por gentileza, voltando. Papago Victor do Fieco para copiar. Estou nível 100, sobrevive. Confirmando a pista que deseja, 1735 ou 9028? 9028. Salve do Pátio 35. Seguinte, um minutinho para cópia, o Victor do Fieco. November Alpha atendendo a estrela de turbulência do Embraer da Azul, que acaba de completar pouso 910, quando pronto tem livre decolagem, pistão no 7, o vento é calmo. Azul 4208 no solo 06, ao livrar chama o solo 121 decimal 9. Ao livrar 219, Azul 4208, pode ir. Que mega convite no tráfego a reportar no setor, frequência livre para a coordenação. Através da posição Conde, se não tiver mais contato com este controle, vai chamar Aracaju na frequência no 20.3. Mega convite, bom dia. Salve Salvador, bom dia, Azul 4208, livrando na Fox. Alfa, reporta seu Juliette 4208. Alfa, reporta antes da Juliette, Azul 4208. Salvador. Xande o centro Recife, frequência 1251, OPN 133, decimal 25. 251-3325, bom dia. Índio November Alpha, decolado de Salvador 07, prossegue no corredor Axé, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. Índio November Alpha, chamará o controle 120. 120, 0. Tino 5 tem livre decolagem, pista no 0, vento 050 graus com 02 nós. Livre decolagem na pista 10, gol 17 no 5. Salvador, que eu vou falar o meu índio, November Alpha, decolado 917. November Alpha, fundo 1000 pés, corredor Axé, reporte fora da barra. Fundo 1000 pés, corredor Axé, reportará fora da barra o índio November Alpha. Gente, aguarde. Guardião 02, prossiga. Passo via Juliette, portão 03, Azul 4208. Obrigado, senhor Juliette, portão 3, Azul 4208. Cara da Taxi Papá, tem consciência de acordar presente com pouso para o Papo 1? Controle Salvador, muito bom dia, gol 17 no 5. Bom dia, gol 17 no 5, contato radar, submanter o nível 360, saiu da árvore. 360, saiu da árvore, gol 17 no 5. Ô, Índia 9 Alfa, chame a torre 118 decimal 612 para ingresso no circuito. 118 decimal 612 para ingresso, Índia 9 Alfa, grato. Rede Guardião 02, mantendo a minha escuta, informa o tráfego um Charlie 150 a 1000 pés no farol de Itapuã, está regressando para Salvador, ok? Está sentindo o tráfego, fica atento, Guardião 02, turno dos pés, vai manter 500 até Ondina. Afirmativo, mantendo a minha frequência, aguardando transferência. Mandará. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, no través do farol de Itapuã, para regresso TGL na 17. Autorizado, direto para Síria, região 100, a saída será Mombo. Transição Vatapa vai decolar da pista 10, com curva à esquerda. E o transponder 5417 e com controle 120.8, está pronto para acionar. Confirmando apenas o pátio onde se encontra, Victor Golfeco. Pátio 3, em frente Correia. Gente, pátio 3, confirmando o POB, autonomia alternativa. Autonomia de 4 horas e 50 minutos, alternativa Goiânia, e 02 a bordo. Ciente, autorizado acionamento, chama para o táxi o Victor Golfeco. Certo. Botelho Estéreo, mídia no federal. Guardião 02, visual com Charlie 150. Negativo. Ah, agora visual, fazendo um circuito. Ciente, mantendo minha escuta aí no Guardião 02, corrigindo, dá para ver, transfere o controle 120.8. Bom voo. 120.8, grato 02. Bravo que Luiz, que informa o tráfego, Charlie 150 realizando espera próxima a Itapuã, mil pés, tem nível de decolagem, pista 17, vento calmo. Bom dia, Guardião 02. Guardião 02, bom dia, mantenha o litoral, prosseguindo para Ondina. Afirma, Ondina. Ponte final Ondina, Guardião 02. Porta lá Ondina, 02. Victor Golfeco, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera chama a torre 118, decimal 612, que é legal 10 na 7. Chama apenas para o ingresso no pátio 1, Victor Golfeco, chama o solo. Ok. Que Luiz, que decolado de Salvador aos 1-4, tem condições de cruzamento, dá presente? Dá presente então, curva esquerda, pro do de buraquinho, reporte na vertical. Aguarde, o Victor Charlie Hotel. Ingresso, táxi via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 612, que é legal no 07. Luiz, que o número pede, corredor forte, vai manter o corredor por 20 milhas? Sim, Exatamente. 1 mil pés no corredor forte, chame aí no retorno. Vai, Vitor. No 7, no 5, chame Recife, frequência 1288, Adana 260. Recife 1288, Adana 260, obrigado, bom trabalho. Também, tá bom, voo. Obrigado. Olhou, papapá, mais que tiver de chamar, tá levando a rodoviária, já mantém a registrada BR-324 na altura da Jaqueira do Carneiro. 7, mais que já tem, né? Victor, tchau, hotel, confirma o trânsito congestionado. São hotel, 1 minuto para 4. 20, acione, por gentileza, 5420. Ativo, porém agora acione 5420. Ele hotel tem livre decolagem piso 35, vento calmo. Ativo Victor Golf Eco, a linha e mantém encapsulando zero. Bateiro Victor Golf. O Kilo Papa Victor confirmando a radial ideal de saída. Kilo Papa Victor, aguarde por gentileza um minuto. O Papa Victor vai se afastar por quantas milhas, sabe me dizer? Olha, até o decolado de Salvador, Juno 8, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom trabalho. O Índio November Alpha está presente com a base pela direita da 17, reporte para girar base, o Índio November Alpha. Reportará para girar base, o Índio November Alpha. Base pela direita, ok? Pela direita, da 17, Índio November Alpha. O Golf Eco aguarda na pena separação, ok? De traço temos o traço decolando no perfil da Momo. Controle, o Charo Hotel decolou da 35, tá na escuta. Chama o controle 120, décima 8. Ok. 35, tá na sua escuta. O Charo Hotel suba para uma centena, vou direto de C. Direto de C, em ascensão, Charo Hotel. 10, copiou? Em livre decolagem, pistão 0, vento calmo, o Victor Golf Eco. Kilo Charlie, decola da pista 17, primeira curva à direita, ingressa corredor axé, inicialmente escrito a 1 mil pés, o restante está subindo em coordenação com controle Salvador. Aciona 5442, controle 120, décima 8. Alinhamento correto, confirmando apenas o pátio. Diga, mas 7, Jet Romeo. Tá, mantendo a vertical da BR-324, altura da Jaqueira do Caneiro, sou autorizado a um sobrevoo no Barradão, 507. Foi 1 no 8 desse momento, 2, o Kilo Papa Victor. Patrulha de Salvador, Papa Tango Victor, Golf Eco decolado em ascensão. Golf Eco. Suba aí, mantenha uma centena, mantenha pro dois, até 2000 pés e após Momo. Victor Golf Eco subindo até 2000 após Momo. Delta no 62. Zulu no 0 após SMAP, após DCT Lúcido, após DCT Barbaceno, restante conforme a rota do plano. O nível autorizado é o 320. Realiza o perfil da saída da El Leda após Leda Bridge, decola a pista 1-0, curva à direita. Aciona 5436, controle 120-218. Então 320, Antônio Zulu 1-0, da Euleda Bid, 1-0 pela direita, 5436, 1-0, 18, da 3153. O Golf Eco, Salvador? Tá, escuta, Victor, Golf Eco. Fala, pessoas da borda. 02. Sempre. Alva Territorial remetida, pista 17, o vento é calmo, após a remetida fará circuito de tráfego padrão da 17. Salvador, tá 3, 1, 5, 3. Por gentileza. Siga 3153. É, só confirmando a feira da Euleda, depois de Euleda. Da Euleda Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco. Ok, Bridge, obrigado. O Victor de Alotel cancela o plano instrumento da presença, solicita o nível 1905. O nosso estimado de pouso em Irecê será o 1-0. Peraí, corre. 1-1-2-0. Victor de Alotel, plano modificado aos 25, prossiga agora em condições visuais no 1-0-5, reporte 60 milhas fora de Salvador. Vai apontar dirigindo 05, oficial hotel. November Alpha Tucuia remeteu aos 25, reporte para girar base. Reportará para girar base, Índia November Alpha. fecha o meio. Tito Golf Eco, vem direto Brasília. Tito Golf Eco, direto Brasília. Ideal para girar a base. Tio, tráfego no visual, gira a base e aporta na final 1-7, o Índio November Alpha. Gira a base e aporta na final 1-7, o Índio November Alpha. Delta ciente da informação, hotel. Mike Eco Delta autorizado, Salvador, Manati, Luna Mil Pés, rota direta, corredor Axé, decolada 97, curva direita, aciona 5440, controle em 120.8. Acionamento correto, vai acionamento e táxi, chama a torre em 1118, decimal 612, aciona o transponder padrão, corrigindo 0125. Se não vem você tem livre toque remetida, pista 97, o vento calma. Livre toque remetida para o Índio November Alpha. Salvador, bom dia, Azul 4208, informação hotel, autorização Recife. Escute a informação Índia, 4208, retorne ao solo. Vai checar Índia, obrigado. O Delta, pátio 4, reporte quando pronto para o táxi, altímetro 1017. O B1 no 2? 7. Solo Azul 4208, bom dia novamente. Informação Índia agora, autorização Recife. 4208, autorizado Salvador Recife, via UP Whisky 58, nível 370 autorizado. RSPF da saída Puca, transição Aracaju. Decola 1-0, curva esquerda, aciona 5454, controle 1-20.8. Recife autorizado em 1370, depois de 58, decola da 1-0, com esquerda, pro Caracaju. 5454, transponder, 208, controle. 4208. Nível 370 autorizado. Aciona 5454, controle 1-20.8. Cotejamento correto, chama pronto 03, o azul 4208. Pode estar lá, 4208. Oscar Romeo, prossiga. Aracuji é o destino do Papa November Oscar Romeo. permitida em qual cidade? Não copiei. Geral Fotocorre remeteu a uns 3-0. Circuito padrão, reporte para gerar base. Circuito padrão, reportará para gerar base, Índia 90. Caixa Zera, ciente. Graça. Está permitida, pistola 7, o vento calmo, Índia November Alpha. Está permitida, Índia November Alpha. 20 minutos para 4. Skank Uniforme, minutinho número 2 para 4, escute a informação Índia. Confirmando apenas se deseja 1-0 ou 1-7. Aguarde, número 2. Correção número 3. Número 3 para 4. November Oscar Romeo, ponto cópia. November Oscar Romeo, autorizado voo local até Aragogi, toque remetida no Serra Delta Juliette Hotel, no meu pés, rota direta, corredor axé, decola no 7, curva direita, aciona transponder padrão 0154, controle 120.8. Confirmando Tamanga da Aerostar. Sente para acionamento e táxi 2 em 198 decimal meia dúzia. Passando